Sejam bem-vindos ao Sudden do Culto dos Acabados. O Vitor não assiste meus vídeos? O vídeo dos 20 jogos lá. É. Jogos de super. De... Assisti sim, criatura. Você assistiu? Você gostou? Assisti, gostei. Eu ia até falar. Opa, teve esse vídeo aí no. Pode... Ah, tá. Você realmente tá de aparelho. Eu não tinha notado. Eu tô. Realmente. E é muito estranho, né, cara? É. Aparelho é uma coisa os muito ruim. Dias vocês, são... vocês dois já passaram por isso. Já, aí. Já. Tô começando. É. Uma experiência, né? É. Experiência de vida. O gráfico fica até legal, mas o gameplay eu acho zoado. O que você tá falando de quê? Do aparelho. Não, eu acho o gráfico. Nossa, legal, sério? Não. Era uma das piores coisas pra minha autoestima da vida. Sério, velho? Eu não achava que eu ficava... feio de aparelho, ou que eu ficava parecendo uma criança, ou sei lá, ou... Eu achava legal o aparelho até, e era legal o fato de você poder todo mês mudar a cor dele, e... sei lá, era maneiro, eu não achava muito feio não ficar de aparelho, assim. É, a única coisa ruim era comer, tipo, pipoca, maçã e escovar os dentes, o resto. Eu achava muito ruim, eu achava feio, eu, inclusive eu pedi pra ser o elástico... transparente lá, pra aparecer menos. Não, é uma péssima ideia você colocar plástico transparente, porque ele suja e ele fica da cor da sujeira que você comeu, entendeu? Então, gente, eu tenho um assunto pra vocês. Vai lá, Fred. Quero fazer uma recomendação, cara, que é um pouco antiga. Até conversei um pouco com o Alexandre sobre isso, mas é porque tinha tempo que eu não... Eu nunca comentei sobre isso com ninguém. É meio tenso. Eu quero mais pessoas pra gente conversar sobre isso. Eu sei que o Vitor é uma boa pessoa pra conversar sobre isso. Uhum. O Alexandre também. Mas eu quero mais gente. Então, eu quero recomendar uma série de vídeos do canal Game Grumps. Ah, a melhor série do Game Grumps que eu quero recomendar pra quem tá ouvindo a gente é a série do Wind Waker HD, cara. Você já viu, Vitor, essa cara, série? Os 90 vídeos deles lá? É, 73. 20 minutos cada. É, exatamente. Velho, mas é muito bom, cara. Você viu essa, não, Vitor? Sim, eu vi. Foi um dos últimos que eu realmente acompanhei. É. Isso. Sabe o que eu pensei sobre isso? Por quê? Eu pensei que... Eu fiquei feliz e triste, porque... É um dos vídeos, assim, que eles fizeram depois do JonTron sair, quando o Danny entrou. E é muito melhor do que quando o JonTron tava. Porra. É impressionante. Coitado do JonTron. Eu ficava, caraca, JonTron, ainda bem que você saiu. Porque é isso que eu queria, era isso que eu queria. Eles estão muito inspirados. Você odeia o JonTron, Fred? Não, sabe o que eu acho? O JonTron, ele é muito melhor sozinho. E eu vi isso quando ele saiu do Game Grumps, e o Game Grumps é melhor sem o JonTron. É verdade. Então, o JonTron é melhor sozinho, o Game Grumps é melhor sem o JonTron, acho que todo mundo saiu ganhando. Porque ele voltou a fazer os vídeos dele, entrou o Danny, que é engraçado pra caramba também, e é isso aí. Lembrando então, que nessa série tem um episódio que o Danny fala sobre a vida dele, sobre como ele lidou com depressão e drogas, verdade, e sei lá o que, e é muito interessante. É muito interessante. Ele é o sushi do Game Grumps. Não, nada a ver. Não, que... Game Grumps é muito melhor. Não, quem não sabe, Sushi é o membro do Jogabilidade aí. Escutem também a Jogabilidade, fica a recomendação aí. Depois o Danny sempre... é legal. O Danny é não, legal. Não escuta Jogabilidade, não, escuta a gente. Não, escute a gente não. E o Jogabilidade. Nossos, não, eu tô brincando, nossos... eles são gente fina. Não, eles gravaram com a gente aí, o André gravou com a gente até o episódio do Bioshock. Não, tô nem, deixa eu falar aqui. Eu joguei Overwatch com o Caio Corraine, então ele é meu melhor amigo. Deixa eu falar. Vai, segue aí. O Danny é muito mais legal, só quero dizer isso. Que o Sushi. E muito, que todo mundo. O Danny fica falando de Dark Souls o tempo todo? Não. Então ele já é melhor que o Sushi. Sabe o que eles fazem? Ah. Eles ficam lendo absolutamente todos os comentários de Wind Waker com vozinhas e sotaque. Em inglês. É, isso é hilário. Mas como assim? Os do jogo mesmo? É, exatamente. Ah, tá. É muito bom, cara. É, enfim, eu queria fazer essa recomendação. Eu acho que é a melhor série deles, de todas. Mas é a melhor série porque é o jogo que você mais gosta que eles jogaram ou existe algo especial? Por algum motivo, assim, algumas coisas peculiares. Eles estão jogando na versão HD do Wind Waker. E nenhum deles nunca tinha jogado Wind Waker antes, aparentemente. Eles não sabem nem o que eles estão fazendo. Então eles estão jogando o jogo pela primeira vez. É muito engraçado você ver, principalmente se você já tiver jogado Wind Waker, você vê eles fazendo um monte de besteira que você não fez, saca? É, a segunda coisa é que, curiosamente, e é uma coincidência, eu acho, eles estão muito inspirados nesse episódio. Não sei se é porque é Zelda ou se qualquer outro jogo eles iam fazer a mesma coisa, mas eles estão muito inspirados, cara. É rindo o tempo todo, muito engraçado. E terceiro porque é Zelda, é muito legal ver esse jogo em ação, é muito bonito. O Wind Waker é um dos melhores Zeldas até hoje. Mas tu por mim, já assistiu? Por mim, a gente faria uns 10 episódios de Zelda aí. Eu tô com Breath of the Wild, velho. Eu fiquei mó empolgado pra fazer pauta de Zelda pra tudo. Eu quero fazer só vídeo de Zelda agora e podcast. Legal. Novembro. Zeldas Acabado. Novo nome do blog. É nóis, todo mundo aqui gosta de Zelda, Vitor já zerou tudo, Alexandre também, é nóis. Novembro, velho, o BotFest tem o mês de Zelda. Mês do Zelda, igual acabei de inventar. Acabou de inventar, né? Tá bom. Tu assiste Peanut Butter Game ou Alexander? Alexander não, Victor. Sim, eu acompanho esses... Esses caras dos games. Eu tenho uma história pra contar. Na verdade, não é uma história tão interessante, mas você conhece... A história mais ou menos, assim. Você conhece o Brental Floss? Claro. Pois é, ele estragou muitas músicas pra mim, música de videogame, porque eu não consigo mais ouvir sem pensar nas letras. Sim, que ele... Nenhuma, véi, todas as músicas que ele já fez versão, eu não escuto mais, ela não é mais a mesma pra mim. Então, como vocês sabem, um tempo atrás, eu viajei pra Nova York, né? Fiquei sabendo. Eu encontrei ele na Apple Store. Caralho! Você não tirou foto nem nada? Tirei foto com ele, eu esqueci de postar. Véio, eu postei que você não tirou foto com o Bertão Floss, velho. Pois é. E foi legal porque eu cheguei lá nele, caraca, você é o... Aí antes que eu terminasse a frase, ele... John Tron? Sim, eu sou. Aí... Nossa. Aí eu esbarrei um pouco. Falou que tu é do Brasil, velho? Sim. Saiu lá do inferno e encontrou ele. Ele percebeu que não era americano porque eu tava... Com a camisa do Brasil. Não, eu tava... Eu tava de turista. De cosplay de turista. Tipo, eu tava completamente nervoso porque eu tava vendo meio que uma celebridade. Aí ele olhou pra mim. Você não é daqui, né? Eu sou do Brasil. Ele, uau, eu tenho fãs do Brasil! Ele ficou mó empolgado e... Ele foi muito gentil. Agora você vai mandar essa foto pra gente pra eu botar no post, cara. Porque que legal. Eu vou mandar. Eu não sabia. Tem que fazer igual rádio e, tipo, gravar o cara falando assim: contos acabados, here I am, Brenta Floss, and now. Exatamente. You're... Por que você não pediu pra ele gravar um áudio pra gente, um vídeo? Velho. Falta coisa do passado. As pessoas têm que começar a gravar vídeo agora. Tipo, viu o Brental Floss? Pega a câmera do celular e filma. E aí, cara! Grava um videozinho. Isso pode. Velho, isso é muito mais legal. Beleza. Na próxima. Posta no Snap. Se você encontrar o Brental Floss em Nova York, você faz isso. Né? É. Posta no Snap. Não, a próxima celebridade que eu encontrar, eu faço isso. Porque agora ele não é a primeira celebridade que eu encontrei. Brental Floss é o Brental Floss, né? Aham. Tudo bem, todos gostam do Brental Floss. Agora, eu queria saber qual seria a reação do Vitor se ele encontrasse o John Tron, cara. O que você ia fazer, Vitor, se fosse o John Tron? Eu ia ficar gritando, e ele também. Igual a menininha. O pior é que eu fui pra Nova York, eu pensei, caraca, o John Tron mora aqui, né? Caraca. Isso é legal, cara. Encontrando o Brental Floss, mó por acaso. Foi interessante. É, tipo, eles devem viver normalmente, né, esses bichos lá, velho? Tipo, não. Deve sair na rua e... O cara tava de boa na Apple Store lá, comprando sei lá o quê, com a amiga dele. Amiga, abre e fecha aspas. Ele ele introduziu a menina como amiga dele, eu não sei. Talvez seja. Ele não também seja. É bonito. Eu também sou bonito. É. Logo. Não, acho que isso não foi, lá, não foi um condicional. Foi só uma afirmação. Tô falando. 1, 2, 3, 4 Shapes made of 4 colored blocks, like a T or a box, come down like falling bricks. You can place them in rows, but everybody knows that they made this game for chicks. Hey! Mom just loves to flip and stack. Vocês têm algum assunto aí? Eu tenho. Ah. Saiu aquela foto que o Vitor postou da galera do... Do Liga da Justiça? Da Liga da Justiça, que ele postou lá no Covil, do Contos Acabados. Sim, eu botei lá pra gente discutir aqui mesmo. Caraca, eu fiquei muito chateado com aquela foto. Fiquei muito triste. Porque quase todos... Tá, primeiro que aquilo ali não são fotos, né? Aquilo ali é tipo... É. Dá pra ver que é pintura. É conceitual, né? Concept. Eles pegaram, apesar deles terem pego a cara da Gal Gadot colado lá, a cara do Henry Cavill também, tudo bem, né? Mas, cara... Pra como vai ficar o visual, não, como... no, mais ou menos... Da galera. É. Como o Vitor falou, esse design do Flash, cara, tá terrível. Pega o Flash da TV e joga ali que tá, fica mais bonito. Véio. Esse design desse Flash tá ruim, viu? Ele tá com cabeça oval, sei lá, que diabo é isso. Achei feio demais. Não dá pra ver a logo direito. Ele tá muito fortinho. Você é o quê? O que é essa imagem aí? É uma imagem conceitual dos personagens que vão estar no Liga da Justiça. Liga da Justiça. Tem o peixinho lá. É oficial essa? Também é oficial. É oficial. Ele tem só... Aquaman, tem o Batman, tem o Superman, tem a Gal Gadot, tem o Flash e tem o Cyborg. É engraçado que você falou o nome de todos os heróis, mas a Gal Gadot é a Gal Gadot. É a Gal Gadot. Maravilhosa. O Flash, ele é o mais bizarro. Tipo, eu não me incomodei com o Cyborg, eu acho que tá legal até. Cyborg agora tá legal. O Flash tá bizarro, cara. Sério? Eu não me convenci com o Cyborg, porque ele parece... A parte mecânica dele tá muito orgânica. Tá muito... Ah, parece uma extensão do corpo dele, só que... Parece tipo uma simbiose, né? Ele vai... Ele não tá separadão, ele tá tipo... Ele não tá robótico. Tá não... tipo o Akira. Tipo assim, se tu falar pra mim que é um robô, eu vou falar, ué, é? Não parece que é robô, né? Que é mecânico, assim. Mas olha, ele, eu admito que eu vou me convencer no momento que eu ver o braço dele virando um canhão de laser lá. É só isso que eu preciso. E aí... Mega Buster, né? É. Agora, o Flash tá muito feio, meu Deus. Uma coisa que estão noticiando aí é que o... Depois do fracasso crítico que foi... O Batman vs Superman, eles estão pensando em fazer um filme um pouco mais light, mais engraçadinho. Flash? Não, Liga da Justiça. Poxa! Poxa, nada! Você viu o que o Zack Snyder fez com o Batman vs Superman? Ele tentou ser emotivo, ele tentou ser dark e fez aquela coisa. Então, eu vou falar uma coisa não, mas é porque o cara fez ele foi incompetente em fazer uma parada muito boa, não quer dizer que não tem como você fazer uma coisa melhor, ué. Tipo, não é porque o cara falhou em conseguir fazer isso que ninguém mais vai conseguir fazer. Eu não confio mais no Zack Snyder. Eu não confio. Não, mas adianta. Vai ser ele o diretor do Liga também? Vai, né? Sim. Mas deixa eu falar uma coisa aqui. Eu não gostei do Batman vs Superman, tá? Acho que eu nem cheguei a comentar, porque quando a gente tava falando sobre o filme, eu não tinha assistido ele ainda. Mas aí... Engraçado, acho que foi ontem ou anteontem. Foi ontem. Eu assisti o Batman vs Superman estendida, a versão estendida. Ah. Ultimate Edition. Sei. E é bem melhor. É bem melhor. Tem no Netflix? Dois? Tem Netflix. No Netflix ou Netflix 2? Não, no Netflix 2. Ô Vitor, é bem melhor. É impressionante. Tipo, eu não gostei da versão de cinema. Não gostei. Eu assisti. Gostei de muitas coisas que tem no filme, mas o filme em si eu não achei legal. E a versão estendida é muito, muito melhor. Assistam. Parece que fica mais justificada a relação do Super-Homem com... Do Super-Homem não, do Clark Kent. Qual é o nome da versão? Ultimate Edition. Beleza. Sei, eu vi pessoas falando que ele justifica mais umas coisas que não fazem sentido no filme original. As críticas que eu vi por aí sobre o filme, os pontos que criticaram são justamente, engraçado, pontos que nesse filme se resolvem, nessa versão. Não todos, tá? Não todos. Não todos os pontos se resolvem. Mas alguns dos pontos que que muita gente criticava, críticos e tal, o pessoal que não gostou, se resolvem nessa versão Ultimate. Tem, tipo, meia hora a mais de filme. Aí essas meia horas, elas estão bem distribuídas entre o início do filme, assim, com a parte do Clark Kent, e o meio mesmo. Sabe final, e tem uma cenazinha no final também, que é extra. Envolvendo o Lex Luthor. Uma cena bem cósmica. Eu achava que eles não iam entrar pra esse universo cósmico logo de cara. E vai. Porque a Marvel demorou pra caramba, né? Pra ir pro universo cósmico. Eles fizeram um monte de filme antes de... Caraca, isso tudo só acontece na versão estendida do filme? É. Caralho, velho. Então, pô, o filme sofreu muito com a edição. Sabe o que isso diz pra mim? Diz que eles não souberam editar o filme. Porque eles botaram as cenas erradas ao invés de botar as cenas que explicavam coisas importantes. É verdade. Mas isso aí é... Os caras estavam contando com o filme fazendo sucesso no cinema, né? Todo mundo querendo ver o filme de novo, e aí eles iam vender bastante no home video, porque uma técnica muito boa de você vender Blu-ray hoje é botar a cena estendida. Que é o que a Warner sempre fez. É Senhor dos Anéis, é Hobbit, é o Watchmen, e agora é Batman. Pode ter certeza que todos os filmes, pelo menos do Zack Snyder, que é um cara que gosta de fazer isso, que ele dirigiu na Warner, vai ter a versão estendida pra home video. Ele sempre faz isso. Enfim, só deixar um adendo que o filme tá bem melhor, tá? Tipo, eu fiquei mais otimista. Eu fiquei, cara, talvez o problema não seja o Zack Snyder, que eu não sei se é ele o montador, não sei se é ele que faz a montagem e a edição. Talvez o problema seja de montagem, seja de produção. Eu espero que eles tenham aprendido isso, porque os próximos filmes, talvez eles sejam bons desse jeito aqui, só precisa um pouco mais de capricho na edição. E aí eu fiquei mais animado com o Esquadrão Suicida e o resto dos filmes que estão... Legal. Eu tô animado ainda pro Esquadrão Suicida. Pra mim, se o Esquadrão Suicida for bom, eu já fico animado com o resto dos filmes. Eu tô animado desde que foi anunciado esse filme. Espero que preste. E uma coisa que, voltando ao que o Vitor puxou, né? Apesar dessa imagem aqui que a gente tá falando ainda, de conceitual da Liga da Justiça, tá um pouco estranha, e o Flash tá meio estranho, o Cyborg também, cara... Só de eu ver esses personagens na minha frente e saber que cada um deles vai ter um filme, eu já fico muito empolgado, sabia? É verdade. Porque esses personagens, querendo ou não, cara, mesmo depois da Marvel ter feito esse sucesso estrondoso, eles ainda têm muito mais peso. Isso com certeza é verdade. Eles ainda têm mais peso, né, do cara. Eles têm mais peso que um Homem de Ferro. Eles têm mais peso que um... Eles talvez não tenham mais peso que, tipo, Homem-Aranha, Wolverine, com certeza não. Mas que o resto todinho lá que tá com a Disney, hoje eles têm. Velho, só fazer o filme direito. Voltando a falar dos conceitos dos personagens aqui, meu Deus, que Mulher Maravilha foda, né, velho? Ela é muito legal. Não, mas parece que assim, que nem se deram trabalho de tentar... Fazer paia, né? Não, tipo assim, o design dela, o conceito dela tá muito mais rico do que o dos outros personagens, saca? Não tem nada demais os outros, parece que tá na frente de todo mundo, assim. Por essa imagem de conceito, eu tenho essa impressão, assim, de que ela tá muito mais bem trabalhada. Ela é a líder, né, cara? Ela tem que ser a líder. Eu gosto muito do conceito do Batman, até hoje também. Eu gosto Batman. De como o Batman tá. É legal ver o Batman na tela, esse Batman aqui, velho, no próprio filme mesmo. Parece o Batman do jogo, né? Parece o Batman do Dark Knight Returns, do quadrinho, do Frank Miller mesmo. É, verdade. Aquele Batman gigante, puxa, é gigante, velho. Como é que pode? É muito forte ele. Ben Affleck, né? Ben Affleck tá aí. Bombado. Gosto dele. É engraçado como a gente falou do Cyborg, falou do Flash, da Mulher Maravilha, falou do Batman, um pouco do Super-Homem, e aí, tipo, tem um cara ali que foda-se, né? Não, é o Aquaman, o Aquaman tá... Eu não falo do Aquaman, vou ser bem sincero, porque eu não conheço muita coisa dele, mas o character design dele tá legal. Gostei do design, né? Eu só não sei o que eles vão fazer, porque eu não conheço a história de Aquaman. Ele não tá sei bruto. Se tem uma história massa dele. Ele tá bruto, ele tá heavy metal lá, ele tá... Eu vou sair dessa... Eu vou sair aqui do oceano, vou dar porrada em vocês se vocês não pararem com essa porra. Ele tá assim. Será? Ele tá surfista. Não, ele é cabuloso, velho. No filme mostra uma partezinha dele lá que, puxa, é poderoso, velho. Ele aparece no... Ele no aparece, aparece ele, um pouquinho. Ele é destruidor. Tipo, se ele quiser acabar com a Terra, ele acaba. A parte que ele aparece não faz sentido, mas... uma gag fanservice total. Uh-huh. Não se encaixa no filme. É bem sutil. Você não vai... Se você não prestar atenção, você não vai perceber que ele apareceu. Caralho. Eu tô com esse sarcasmo, tá? Só pra avisar. Quem não pegou. Ele olha pra câmera, É. cara. Só pra vocês terem ideia. Ele olha pra câmera e fala: "E aí, galera, aqui é o É. Aquaman." Vocês ouviram a música tema do Ghostbusters? Sim, atual? Eu gostei. Feita não. pelo. Como é que é o nome da banda? Fall É. Out Boy. Fall Out Boy, gostei. Cara, Fall Out Boy. Assim, tem gente reclamando dessa música, tem gente reclamando que, ah, não, porque isso é uma. É, vocês estragaram a música original dos anos 80 e não sei o quê. Eu ouvi e, sinceramente. A música original, ela não é tão boa assim, vocês veem ela com essa nostalgia só porque, ah, o filme é bom, então a música é boa também. Ela Verdade. É ok, ela enche o saco. Você não vai botar essa música no seu iPod e ouvir ela todo dia. Você, Verdade. Seu hipócrita do caralho. É, segundo... é, Fall Out Boy, eles fizeram a versão 2010... 2010, no caso, seria... Dos anos 2010. É, dos anos 2010 da música. É tipo, Fall Out Boy é a banda perfeita pra fazer isso, porque eles são uma daquelas bandas pra se ouvir em trilha sonora de filme. É, eles até tocaram... Eles têm uma música no Big Hero 6 lá, que é... Immortals. É. We could be immortals. Oh! Você já parou pra pensar que a galera, quando estiver lá em 2090, eles vão estudar o passado e falar, ah, essa galera é dos anos 10. E aí, tipo, vai estar se referindo a gente. Sim. A gente tá nos anos 10, cara. A gente tá nos anos Exato. 10. Nossa, que... Mas eu acho bizarro, eu tenho a impressão de que... Tipo, eu não sei se é porque eu vivi os anos de 2000 e eu tô vivendo os anos de 2010, mas eu tenho a impressão de que nada vai ficar, assim... Igual a gente fala, ah, música dos anos 80, música dos anos 70. Eu fico, ah, não, eu já tô... Eu já Será que consigo vai ter a música identificar. De 2010? As músicas de Vai, 2010? Vai sim, eu vai consigo sim. identificar, eu consigo identificar algumas coisas dos anos 2000, assim, que quando a gente vive, não dá pra identificar, mas depois que passa um tempinho, dá, velho. Os anos 2000 dá pra saber, caraca, total, velho, tipo, era da informação, então, tipo, pensa em anos 2000, eu lembro de The Sims, lembro de Windows Millennium, Windows XP, as músicas, aquele iPod grandão, é tipo, é isso aí. Aquelas jaquetas grandonas que tipo que a manga passa da mão. Todo mundo usava isso. Ou então a blusa de frio amarrada na cintura. Anos 2000, isso aí. Up and bottom jeans the fur. Na, na, na, na. Daqui a 10 anos a gente Looking vai fazer um especial anos 2000. Vai ter nostalgia dos anos 2000, né, véio? É, isso mesmo. É. Anos 2000 pra mim foi aquela música do Black Eyed Peas. I got a feeling. É verdade. É, não, ou melhor, cara, My Humps. My Humps. É My Humps. Mais é. Ainda, é verdade. É Black Eyed Peas anos 2000, velho. É verdade. É, pois é. E DVD pirata de hip hop com 80 clips. É, aquela música do. Acho que é do Lily Allen, velho. Aquela Fuck You. Fuck You. Fuck You. Fuck You. É de quem mesmo? Ah, tá. Não, não. Sei. Fuck You. Fuck You. Oh, essa é esse ano 2000. Yeah. Quem é que canta isso mesmo, velho? Não faço ideia. Esse é ano anos 2000, isso aí, cara. Saudades dos anos 2000. Saudades. Não, não tenho, velho. As crianças dos anos 2010... Eu tenho, cara. Não sabiam como é, não sabem como é. As crianças dos anos 2000 não sabem o que é jogar roller coaster, velho. Ah... Essa nostalgia, eu tenho muita raiva disso. Ah, porque as crianças de hoje não sabem a infância é boa que nem a gente teve. Jogar Bet na rua. É, a gente jogava Super Bet. Mario World. Né? Vocês não sabem, vocês jogam só jogo ruim, tipo só Call of Duty. Não, e pior que assim, tipo, a partir de 2003, 2004 foi quando eu parei de jogar videogame porque jogando só computador, saca? Então os jogos, tudo na minha lembrança são esses jogos de computador assim, The Sims, Roller Coaster, Red Alert, Comandos. Nossa, que felicidade, velho. Só jogão. Sabe que música realmente é do... Anos 2000? Aquela do Crazy Frog. Crazy Frog, caralho, Fred, você leu meu pensamento. Véi, Summer Electro Hits, velho. Sem Eletro Hit 2000. Ah, eu odiava. Eu, tipo, eu ouvi tanto essa porcaria na rua que eu odiei. Eu ainda odeio. Meu Deus, que ódio desse sapo. No começo eu gostava muito. Ai, não. Não é, mas depois encheu a porcaria do saco. Véi, ó, acho que segunda música do Summer Electro Hits 1, véi. Summer Electro Hits 1 é 2000, véi, pra caralho. Caraca, isso é uma música que o pessoal ouvia, tipo, a primeira na academia, véi. É, nossa, demais, a primeira música era Cause Me, Under the Star. Na verdade. É. Vitor, tu vai botar essas músicas tudinho agora. Quando a gente vai. Vai. Que... Pera aí. Eu vou pesquisar agora, Satisfaction, Crazy Frog, a do Itka. Benny Benassi, grande Benny Benassi. É verdade. Ai, ai. Don't touch me, till I can get my satisfaction. And then you touch me, till I can get my satisfaction. Tetris? O que que tem? Tá ligado? O quê? Não, o quê? É, então, vai ter um filme, né? De Tetris? Ah, tô ligado. É, vai ter um filme de Tetris. Vai ter um filme de Tetris? Dois filmes de Tetris. Vai ter dois filmes de Tetris? Três filmes de Tetris. Vai ter três filmes de Tetris? Vai ser uma trilogia de Tetris, sim. E o que os produtores dizem é que eles vão fazer uma trilogia porque a história não cabe em um filme só. Eu quero entender... Não, calma aí, pera. O que você tá fazendo com Tetris pra que não caber em um filme só? Eu quero... Calma aí, que eu tô longe aqui, pera aí. É um filme explicando a história do Tetris, assim... Não. Você não entendeu. É um filme baseado no jogo. No jogo? É. É tipo, eles vão pegar a história do jogo, sabe? E aí eles vão transformar em um filme. O que a mente maldita deles conseguiu pensar, tipo, ah... Ok, blocos que caem, aí você forma... E linhas. Linhas. E aqui um filme. Vamos fazer um... Uma trilogia sci-fi. Distópico, que a gente... Que, não, o quê? Distópico vai ser futurista, vai ser... Como é que fala? Quando é, tipo... Vapor? Steampunk. Steampunk também tem que ser. É, cyberpunk. É, vai ser cyberpunk. Tem que se passar na Rússia, claro. Que é muito importante que Tetris tenha sua fonte, sua origem ressaltada. E, caralho, o que eles vão fazer? Eu tô muito curioso. E eu penso também em vários filmes que eram pra ser trilogia e não deram certo. E Tetris vai. É, pois é. Porque... Mas são três filmes, pô. Eu lembro de... Os Três Mosquiteiros, vocês lembram de Os Três Mosquiteiros? Que saiu, sei lá, em 2011, mais ou menos. Eu lembro, Eles começaram uma trilogia, não deu certo. Não prestou, não. E agora vai, caiu no esquecimento. É incrível que eles tinham um elenco tão bom. É, aquele do cowboy também, Lone Ranger. É, outro filme que eles queriam fazer uma trilogia, também tem o... Johnny Depp como tonto lá, o índio, não deu certo. Cara, e Tetris aí? Se eles conseguirem fazer essa trilogia dar certo, dá um Oscar pra esses caras. Porque, meu Deus. Filme de Tetris, né? O que eles têm pra inventar, né, cara? É, eu não consigo pensar... Mas esse cara aí já fez altos filmes. Ó, o produtor do filme é o Larry Kasanoff. E ele é o cara que fez os filmes, véi, olha os filmes que esse cara fez, eu não acredito que esse cara fez esses filmes, véi. Já viram aquele Guerra das Comidas? Que tem até o vídeo do John Tron? Food Wars? Então, ele é o cara que dirigiu Food Wars, ele dirigiu quatro filmes do Mortal Kombat. Mortal Kombat, mano. Isso vai ser ótimo. O Mortal Kombat é a aniquilação, Mortal Kombat é a animação, véi, ele produziu aquela animação, véi. E o filme? Filme de game, né? Véi, o melhor filme dele é o primeiro filme do Mortal Kombat. Nossa, só faz filme bom então, hein? E ele vai fazer a trilogia do Tetris. Caraca. Vou fazer uma pergunta pra vocês, uma pergunta que eu quero... Vocês respondam sem pensar. O que é melhor? Filme de game ou game de filme? Game de filme. Eu respondi sem pensar. Você pensou demais. Ah, desculpa, game de filme. Eu falei, game de filme. Eu respondi sem também... pensar, tipo, eu não pensei. Fui sincero e fui honesto. O Alexandre já não posso dizer o mesmo pra você. Não, eu demorei... Mas droga. Mas game de filme. Eu também acho que game de filme dá mais certo do que filme de game geralmente, porque... Essa palavra certo é relativa, né? É. Não, existe mais jogo bom... Pressa, porque... de filme do que filme de jogo bom. Certeza. Inclusive, eu acho que a gente ainda não tem nenhum jogo, filme baseado em jogo que seja realmente... Ah, que seja 8 de 10 pra cima. Caraca, desde o primeiro teaser que saiu de Warcraft, eu falei, isso vai ser uma bosta. tem registrado em algum podcast nosso aqui, trás, e eu falei isso pra todo mundo sabe que eu dizia isso. E o que aconteceu? Isso é exatamente isso. Mas aí, é uma bosta o filme, velho? Opô. Olha, tem gente que fala bem, tem gente que fala mal. O filme foi feito pra quem jogou. Não, o filme foi feito pra todo mundo. Realmente. Foi feito pra todo mundo. Um amigo meu que apelou quando eu maiei desse filme, velho. Isso é indiscutível, Você não pode fazer um filme e falar, não, é só pros fãs. É pra quem jogou, exatamente. Aí, não tem pré-requisito, você ia... É. Ai, viu? Você ia lá comprar o ingresso, o cara ia falar, qual é a sua conta da Battle.net? Aí você ia botar lá a sua conta, o cara ia acessar e falar, você só tem 20 horas. Não, você não pode assistir esse filme. Você não sabe qual é a lore de Warcraft. Aí você não ia poder comprar ingresso. Mas não tem isso, eu posso comprar ingresso. Caramba. Desses argumentos. Bom, Assassin's Creed, né? Vamos ver se é bom. Tem o Michael Fassbender. E o Michael Fassbender, esse já vale o filme. Isso me faz confiar que pelo menos a atuação vai ser boa. Se vocês quiserem fazer como o Michael. Querem saber se o Michael Fassbender é bom ou não, assistam Shame. Cara, é bom mesmo, hein? Aham. Falo nada, Vitor sacou. O tamanho do talento dele é... É, realmente. Oh, Dá pra ver até quando ele tá de costas. Ah, porra. Eu tô mentindo, não. Você viu... Quem se juntou? O elenco de Velozes e Furiosos 8? Não, quem? Eu sei quem não tá no filme. Não, vai, desculpa, continua. Uau, triste. Helen Mirren. Que é? Uau. Helen Mirren é a rainha. É a dama Helen Mirren. Você... Cara, por favor. Ah, sei quem é. Tô ligado. É uma véia. Ela fez a rainha, ela é bem famosa, porra. E... Tô ligado. Tá puto porque eu não conheço a Helen Mirren, velho. Você não, ela fez universidade. Você não reconhece o nome? Eu tinha que imaginar que é, tipo assim, ele falou que era que vai ser do Velozes e Furiosos. Passou uma série de pessoas na minha cabeça. Eu nunca vou adivinhar essa mulher que vai estar no filme do Velozes e Furiosos, né? Pois é, essa é a melhor parte. Cara, e ela se juntando a esse elenco é divertido, porque um tempo atrás ela tava falando sobre... Ela tava fazendo essas turnês que a ator faz pra divulgar o filme. E ela começou a falar que ela queria aparecer em Velozes e Furiosos. E ela... Eu não sei se ela falou de brincadeira ou se falou porque ela realmente queria. Uma super fã de Velozes e Furiosos. Mas umas três entrevistas diferentes, assim. Ah, não, eu quero muito aparecer em Velozes e Furiosos porque você não precisa atuar e você dirige carro, o quê. E o Vin Diesel falou, bora! E foi. E agora ela tá... E agora a gente tem Helen Mirren e Charlize Theron, Aca Furiosa, no Velozes e Furiosos. Vai ser foda. Vai ser muito foda. Eu sei que vocês não se empolgam com Velozes Furiosos. Mas eu não sei se eu tô muito empolgado. Mas você tá empolgado com o Velozes Furiosos ou com a Helen Mirren tá no Velozes Furiosos? Eu tô empolgado. O Victor é fã de Velozes Furiosos. Tava empolgado antes, eu tô mais empolgado agora. Ele é fã, ele assistiu todos, ele fez maratona já. Eu fiz maratona. Quando ia lá 7, eu assisti os outros 6. www.zeldainformer.com. Nintendo não mostrou o NX na E3 porque eles estão preocupados com os imitadores. Com os imitadores? Ah, eu concordo demais. Quer dizer, a Nintendo sempre faz isso, ela sempre fala a mesma coisa. A Nintendo sempre fala a mesma coisa. Mas assim, não vamos mostrar. Ah, não sei o que, vai copiar a gente, ai meu Deus. Mas por que a Sony Nintendo Project cria New? Sony copia. Ninguém vai te copiar. Por que a Sony não mostrou o Neo no E3? Porque a Sony, ela viu que o Scorpio era muito mais cabuloso que o dela, falou, opa, a gente não pode deixar isso acontecer não, e eles adiaram. Então. É verdade, talvez seja isso mesmo. Ué, com certeza. Ah, cara, mostra essa porra de NX logo. Caramba. Eu tô cansado de rumor, tô cansado de vocês falando essas coisas. Ah, não, porque é revolucionário, coisa própria. Isso não é sucessor do 3DS, não é sucessor exatamente. Do Wii U. Aí tipo, eles falam isso e no outro dia eles cancelam a produção do Wii U. É, filhos da... Ah, não, gente, o NX ele vai sair, mas o Wii U tá aí pra vocês jogarem ainda, tá bom? Aí no outro dia, parem de fazer o Wii U. Tipo, o que, cara? Por que você tá querendo parar de fazer o Wii U? Você não falou que tu faz tudo a mesma coisa? Falou que vai tudo vender junto? Você não falou isso? O Wii foi igual, né? Caraca. Nintendo, eu te amo, mas tá foda. Odeio não. Não amo não. Caraca. Se vocês não tivessem mostrado Zelda, eu estaria muito puto agora. Uhum. Estaria muito puto. Todo mundo, né? Que diabo do meu ódio, viu? É. Gente, posso falar? Sim. Falem de Game of Thrones. Fala, eu não assisti, mas vocês dois assistiram e assim... Vitor, eu tenho certeza que o João Snow... Será que o João das Neves, quando ele encontrar um dragão e o dragão soltar um foguinho nele, será que ele vai queimar, João? Ou Vitor? Eu não sei. Será que vai queimar, Vitor? Caraca, como eu não pensei nisso antes? Pois é, isso que eu tô falando. Uma boa pergunta. Isso vai ser maravilhoso de ver. Cara, depois dessa temporada ficou bem claro pra mim que Game of Thrones foi e vai continuar sendo sobre o Jon Snow. Uh-huh. Tipo, eu ainda achava... isso me deixa um pouco decepcionado, na verdade, porque o que rola? Vamos lá. Galera, spoiler aqui à vontade, tá? A gente não vai nem explicar a temporada não, a gente vai falar de teoria, então se você assistiu, ouve, se você não assistiu, acabou o podcast pra vocês aqui. É bom deixar bem claro. Spoiler. Isso, então tá bem claro, porque se tem gente que é chata com spoiler, assim, é o pessoal do Game of Thrones, e com razão. A gente tem que discutir sobre spoiler um dia também. Acho doido. Tem coisa que dá pra dar spoiler, tem coisa que não dá, não. E a galera do Game of Thrones eu entendo, porque é um negócio que é muito. É muito assim, surpreendente, sabe? Você não sabe o que, é que você espera por causa do George Martin, mas é que tá. Esse foi uma das coisas que me decepcionou nessa temporada do Game of Thrones, porque foi muito bom mesmo. Foi excelente. Foi. Só que. Em termos narrativos, eu achava que o George Martin ele ia continuar surpreendendo, e no final das contas é a história daquele protagonista ali, que é o cara que é nascido dos dois, é tipo filho dos dois mundos, e a história vai ser sobre ele, é o cara que todo mundo achava que era bastardo, mas não é, ele que é o herdeiro do trono, e o cara ele é filho do gelo e do fogo ao mesmo tempo. Então assim, achei muito legal, mas eu pensei, poxa, agora ficou claro pra mim que a história sempre foi sobre ele, e em algum momento eu achava. Tava que, sei lá, Cersei podia ganhar a merda toda, sacou? E agora ficou claro pra mim que não. Tipo, ela tá lá, ela vai dar trabalho e no final das contas vai ser o Jon Snow mesmo. Ele vai ser Ou ele, das duas, uma. Ou ele vai morrer de uma forma honrada pra caramba no final e todo mundo vai ficar satisfeito com isso. Ou ele vai ser o rei mesmo, vai matar todo mundo e vai virar o rei de Westeros e todo mundo vai ficar satisfeito do mesmo jeito. Uhum. Então, é isso que eu penso, assim. Cara. Final dessa temporada se desenrolou pra ter uma guerra entre eles três, né? Cersei, a Daenerys e o Jon Snow. Com certeza vai ser aquela coisa meio guerra, batalha de cinco exércitos no Hobbit. Uhum. Eles vão começar batalhando, daqui a pouco vai vir uns White Walkers. E aí, de alguma forma, eles vão ter que se juntar pra vencer os White Walkers. Será? Eu acho que... É o mais lógico. Pra mim, o que seria... Seria, tipo... Vai ser uma temporada deles derrotando a Cersei, outra temporada deles derrotando os White Walkers. Ah, pode ser também. Pode ser. Verdade. O nono episódio, que é o Batalha dos Bastardos, ele entrou agora, né, pra crítica, com o melhor episódio da televisão brasileira. Ele bateu... Da televisão, foi mal, brasileiro, ó. Ele entrou como o melhor episódio da televisão. Bateu o Ozymandias, do Breaking Bad. Discordo, tá? Só quero deixar isso bem claro. Tipo, eu acho o episódio excelente, a gente até comentou no programa passado. Que muito bom. Ele é muito bom, mas ele é muito bem dirigido. E, tipo, eu fico imaginando o quanto deve ser difícil você dirigir tanto um filme ou um episódio épico de fantasia desse, sabe? Deve ser muito complicado. Ainda mais de guerra, sabe? Nossa, deve ser um negócio complicado demais. Porém, eu acho o Ozymandias ainda com muito mais... Ele tem uma linguagem muito mais própria. Uhum. O Ozymandias ainda é muito mais impressionante nesse sentido. Mas, assim... Tá bom, né? Agora ele é considerado o melhor, ótimo. Tipo, merece estar nos melhores, sim. Com certeza. Sim. Esses dois últimos episódios foram muito bons. Foi. Você acha... Que ter passado dos livros foi bom ou ruim pra série? Acho que foi bom. Foi bom, cara. É porque, assim, a gente sabe que a série tá divergindo um pouco dos livros. E no final eles vão chegar no mesmo fim, né? Eles dizem. Uhum. Mas... E aí tem gente que acha ruim, assim, o que os caras, os produtores estão fazendo. Eu gosto, eu acho que tá bom. É bom ter, saber que a série é diferente do livro, que aí você assiste a série, tem as suas surpresas, o livro talvez tenha outras surpresas, ou talvez não, sei lá. Acho que vai ter mais coisas, né? As maiores surpresas da série seriam também as maiores do livro, eu não sei. Vocês gostam do fato de, apesar de que eu acho que hoje nenhum de nós ainda assiste, mas enfim, do Walking Dead também ser um pouco diferente do quadrinho? Com certeza. Eu não sei. Não sabe? Então, eu acho que assim, eu não assisti Game of Thrones, mas sempre tem essa discussão, né, de livro ou série, e eu acho que assim, o problema não é ser diferente ou ser igual, o problema é se tu fizer merda, né? Acho que desde que eles não façam merda, eles podem mudar, assim, algumas coisas. Não, inclusive saiu a Fear the Walking Dead, que é um spin-off da série do The Walking Dead, série principal, e ele é melhor que a série principal. Porque não vi isso. Não viu? É muito bom, cara, assistam. Já tá na segunda temporada. Qual o nome? Fear the Walking Dead. Porque ela conta a história de outros personagens em outro lugar, tipo, no litoral, sabe? Tipo, você assistindo The Walking Dead, eles estão ali no interior dos Estados Unidos e você fica se perguntando, velho, o que tá acontecendo lá no litoral? O que tá acontecendo lá em Los Angeles? E assim, Fear the Walking Dead é meio que isso, sabe? E aí conta a história... E no Walking Dead, o Rick, ele tá lá, policial, aí ele sofre um acidente, dorme, né, fica em coma, quando ele acorda, a merda já aconteceu. No Fear the Walking Dead, mostra a merda acontecendo. Tipo, mostra as pessoas sendo infectadas, mostra um infectando o outro e a cidade sendo tomada. É muito legal, muito bem dirigido, muito interessante. Então, acho que mudar faz bem por causa disso, assim. Você vai ter outras perspectivas, vai mostrar, de repente, outros personagens, outras coisas, outros pontos de vista. Eu acho isso muito bom. Se for feito direito, né? Tem que ser completamente fiel, não. Ainda mais numa série de TV. Série de TV, você tem muito caminho, né? É muito episódio, também, muita coisa. Concordo. Verdade. Eu tô gostando. Eu as últimas duas temporadas... Não, a temporada passada. A temporada passada foi bem fraca, bem fraca. Que eu acho que eles estavam se segurando um pouco pra não passar muito dos livros. Que eles Tava naquele ponto que eles estavam chegando no finalzinho do último livro e aí eles não estavam conseguindo, não tavam, sabiam o que fazer lá. E aí, nessa temporada eles passaram e aí eles falaram, ah, dane-se, vamos terminar logo isso. Aí mandaram bomba em cima de bomba e foi bom, eu gostei. E caralho, que vilã é a Cersei? Caraca, ela é sinistra, hein? Meu da Deus! Ferro, melhor irmão, vilã! Melhor vilã. Cara, que... Nossa, eu... Eu tenho tanto ódio dela. Ela é ótima. Ela é sensacional. É, ela é muito boa. Desde o primeiro episódio, só que ela era terrível. Não, é quando ela senta no trono no trono de ferro, cara. Chega, a fotografia é mais escura, assim, a música, ela é fúnebre. Sim. Aí e vai aproximando a câmera devagarzinho da cara dela e corta pra cara do como é que é o nome dele, velho? Do Lenny, sei lá, do irmão dela. Aham. Uhum. Ah, corta pra cara dele. A cara e dele? E ele tá preocupado, tipo, pois... caraca, meu irmão, o que que tá acontecendo mano, aqui? Mano, o que que... O que você fez enquanto eu tava fora? Exatamente, muito cabuloso, velho. Não, ele chegando de cavalo e a cidade pegando fogo, e ele pensando, eu sei exatamente quem é responsável por isso. É, exatamente. Eu passava na cara dele. E, caraca. Você parou pra pensar que, tipo, ela se vestiu. No começo do dia lá, ela aparece ela se vestindo. Ela tava se vestindo... Pra coroação. Ela... Sim, exatamente. Pois é, ela desde o começo ela tava se vestindo pra coroação. Então ela... O mais incrível disso é que ela sabia que o filho dela ia morrer. De alguma forma, ela sabia. É verdade. É a única maneira. Porque ela tava... Desde o começo ela tava se vestindo pra coroação e pra ela ser coroada, o filho dela tinha que morrer. Caraca, que bizarro, é verdade. Pois tipo, é. E o episódio dá a entender que ela tava se preparando pra ir pro julgamento, né? Que ela nem aparece lá, ela nem aparece. É, eu fiquei muito triste pela... Não, quando aparece o Montanha lá na frente do moleque, eu pensei, esse moleque vai matar, o Montanha vai matar o moleque. Não, ele tá só impedindo ele de ir pro julgamento também. Por um instante eu achava isso mesmo. Cara, ela destruiu, meu Deus. Nossa, e a menina lá também, a boquinha torta, ela tá coitada, viu? É, morreu foi todo mundo ali, meu filho. Pra mim, esse foi o único ponto fraco do episódio inteiro. Essa foi a única coisa que eu trocaria. Que eu, poxa, eu queria que a Marjorie sobrevivesse. Exatamente. Boquinha maravilhosa. É, ali. É, ela... Ah, morreu foi todo mundo ali, né, filho? É, uma... Cara, morreu gente que nunca morreu, morreria antes. Nunca morreu antes. Aham. Uhum. Morreu gente que nunca morreu antes. É. Não. Eu gostei da temporada como um todo. Não, eu só tô um pouco cansado agora de Game of Thrones, porque não é 6 temporadas. Então imaginar que ainda vai ter mais 2 anos, velho. É, não, eu acho que não. Ter, parece que mais 15 episódios, 13 ou é 15. Pra... E eles vão dividir ao meio, vai ter tipo 7 ano que vem, 7 no outro. Não sei quantos episódios vão ser. 8 ano que vem, 7 no outro ainda. É. Então. Pra mim, o final desse episódio foi... Foi, tipo... indicativo de que já tava terminando. E aí eu já tava pensando, poxa, então só tem uma temporada, né, agora. Se quisesse acabar com o filme, dava. Nossa, é mesmo. Porque agora... vai ter muito menos política. Eu tenho essa sensação, pelo menos. Parece que vai ter muito menos política e muito mais guerra. Sem política, você já pode cortar. Eu acho meio desonesto eles pegarem 13 episódios, ou 15, eu não lembro, não se confirmou ainda, e dividir em dois, sabe? E botar metade num ano e metade no outro. Porque Breaking Bad fez isso. Só que você assistia tudo num ano só. Eles pegaram a última temporada e dividiram, só que foi tipo metade da temporada na metade do ano, no meio do ano, e a outra metade tipo no final. Não sei se foi no início, no meio, enfim. Mas tudo num ano só. E é meio covardia tu dividir uma temporada, um pouquinho mais do que ter uma temporada em dois, e tipo, botar metade num ano e a outra metade só no outro. Tipo, vai acabar em 2018 essa porcaria dessa série. Ah, enfim. 8 temporadas. Pois é, Game of Thrones, excelente, série Acho que boa. Eu quero ver o que vai acontecer com o Bran, quero ver o que vai acontecer com a Arya, como que ela vai encontrar os Stark de novo, né? Ah, você acabou de me lembrar. A cena da Arya. Que cena! Ah, nossa, excelente, cara. Cara, Excelente. quando eu jurava que ela era, que ela tinha sido mandada pelos Lannister. Eu tava esperando um, ah, os Lannister mandaram lembranças. E aí eu tava lá, ok, nossa, massa, o Jaime é um cara meio que honrado, apesar de tudo, porque olha o que ele tá fazendo. Jim Lance, É. E só que aí ela botou a mão na cara, eu já tava ligado o que que era. Eu, eita, rapaz, eu fiquei de boca aberta por uns 5 minutos, porque eu não tava conseguindo Nossa, absorver foi essa excelente. E ela informação. ficava olhando pro Jaime Lannister, né, cara? Da hora. E aí, nossa, cara, muito bom. Oh, e o Tyrion? O Tyrion todo honrado, todo fã da Daenerys, né, cara? Tipo, ah, você tem meu conselho para sempre. Tipo, ele realmente virou um filho do dragão ali, né, velho? Tiram ela é amor. Tyrion é o melhor da série todinha, velho. Sempre foi. Desde a primeira temporada ele é, velho. Até hoje. Eu fico muito triste que ele não ganhou um prêmio por aquela cena Do do discurso da julgamento guerra, né? dele. É. Cara, não, o Verdade. julgamento dele lá, que ele falando, ah, não fui eu que envenenei, mas eu queria ter sido esse monstro que vocês acham que eu sou, coisa assim, que ele É fala. É verdade. muito Ou então, foda! naquele outro discurso, não sei se é a mesma, acho que é no outro episódio, que fala, ah, confesse o que você é culpado. Ele, sim, eu sou culpado. Eu sou culpado por ser anão. Todo mundo Isso. me julga, não sei o quê, e eu sofro na rua. E eu, caraca, meu irmão, é verdade, olha só. Esse mesmo. Esse Exatamente mesmo. esse. Que ele fala no final: I demand trial by combat. By combat, muito bom. Caraca, meu irmão, Game of Thrones é excelente. E aí o Montanha depois arranca os olhos do cara. Fabuloso. Esmaga a cabeça do bicho. Foram ótimos episódios. Principalmente porque eles trouxeram. Elevaram um pouco os personagens, porque eu sentia que na temporada passada os personagens estavam meio perdidos na situação que eles estavam. Eles não estavam sendo personagens, eles só estavam lá. Verdade. E agora não, o Jon Snow foi o Jon Snow. O Jon Snow, ele foi honrado, apesar de ser um bastardo e sei lá o quê, e ele lutou pelo Ele não é, na verdade, né? É, Ele não pois é, é. e ele não é. É um escabroso ali, na verdade. E a Cersei, ela foi maligna de verdade. E a Daenerys, ela foi a rainha dos dragões, que ela não tava sendo há muito tempo. Cara, ela ficou sentada por 2 temporadas. A gente finalmente viu ela guerreando em cima do dragão e tacando fogo nos barcos. Nossa, Maravilha. foi doido, hein? E a próxima temporada ela vai destruir ainda mais. Ela vai destruir Eu ainda acho que ela vai ficar louca, hein? Minha teoria é de que ela vai ficar doida. Ela vai pegar, herdar a doença do vô dela. mais. Espero que Da não. loucura. Espero que sim! Vai ser muito É, louco na ver ela verdade, ensandecida. isso seria incrível. Seria Ela é uma. ensandecida, velho. Tá doido? Seria uma maneira interessante de terminar o arco dela. É. Ah, enfim, Game of Thrones é amor. Thrones, Só é. que é mais amor que Game of Thrones? O quê? Lost. Lost é mais amor que Game of Thrones, cara. Eu ainda acho isso. Vitor? A gente. Vitor não, Alexandre? Ah. Alexandre? Eu. Assista Lost, só isso mesmo. Vai, Vitor, falei. A gente vê muita gente falando, ah, Game of Thrones é overrated, sei lá o quê. Talvez seja mesmo. Mas é bom. E a gente assiste, e a gente se empolga, e a E gente fica conversa feliz. depois no dia seguinte, e você fica assistindo o quê? Você conversa sobre o quê, seu babaca? Vai se fuder. Exatamente. É, Alexandre. É por isso que ninguém gosta de você no, no, no, na reunião do trabalho aí. Tá vendo, Os caras Alexandre? estão lá comendo bolo juntos, e Nunca aí. vi. Os caras estão lá comendo bolo juntos, aí. Ah, e aí, você viu o episódio de Game of Thrones? Viu Game of Thrones? Aí o Nossa, Alexandre, não, eu não assisti vi. Game of É overrated. Thrones. Vocês assistem essas coisas. Nossa. Enquanto eu só assisto filme israelense. Ah, vai se fuder. Casa Alexandre é eu só vejo o filme do Adam Sandler. Vocês querem ir pra leitura de comentário? Eita, porra, como a gente esqueceu da leitura de comentários, velho? Nossa. Olha só esses caras. Vamos pra leitura dos comentários. Vai, vinheta, leitura dos comentários. A gente tem uma vinheta pra leitura dos comentários? Não, tem não. É feio. Agora tem. Eu agora vou fazer tem, todas você... as vinhetas que a gente precisar. Exatamente. Você que vai fazer. Um, dois, três e... Leitura dos comentários. Vamos lá, os dois últimos episódios que a gente fez foi o Sudden de número 27 e o Sudden de número 28. O de 27 é o que a gente falou de X-Men Apocalipse, e o Ukulele e a viagem pra Nova York, e o de 28 é depois da hype da E3. Sobre esses assuntos assim, de E3 e etc. Lá atrás, a gente teve um comentário do Jim, isso no site, Jim Cardoso, abraço pro Jim, beijo pro Jim. Falando que X-Men Apocalipse foi uma virada, melhor que o filme do X-Men normal e melhor que Guerra Civil. E os personagens de X-Men, quadrinho, filme, desenho, são melhor que a Marvel pode oferecer. Vamos lá. Eu concordo com ele, tá? Uhum. Concordo com o que ele disse, mas eu ainda tenho dúvida se o filme é melhor que Guerra Civil. Pra mim, se o Guerra Civil não tivesse Homem-Aranha, ele ia perder muito e o X-Men Apocalipse ia ser melhor. Tipo... isso pra mim é um fato. Então, porém, assim, você acha que o Guerra Civil só é melhor por causa do Homem-Aranha? Eu acho isso. Eu acho que o Guerra Civil ganhou muito com o Homem-Aranha, é uma surpresa muito positiva, e que se não tivesse ia ser só mais um filme assim que eles já fizeram. Ah, não sei. Eu acho Guerra Civil melhor estruturado do que Apocalipse no geral. Modo geral, né? É. Não, ok, eu tô ok com isso, mas só pra avançar a discussão, aí ele fala... os personagens de X-Men, quadrinhos, tanto de quadrinho, de desenho e do filme, são o melhor que a Marvel oferecer. Isso eu concordo, cara. Isso assim, tipo, os personagens de X-Men são os melhores personagens que a Marvel tem. São que eles podem trabalhar de qualquer forma. Pode trabalhar ação, pode fazer um filme introspectivo, dá pra fazer comédia, dá pra fazer tudo. Dá pra fazer ficção científica, enfim. Eu concordo com isso. E aí, o que vocês... Eu concordo que é uma parte muito boa da Marvel. Eu não acho que eles estão fazendo bem com os filmes. Eles têm um material ótimo, eles não estão fazendo nada tão excepcional assim. Poderiam estar, mas não estão. X-Men Evolution ainda é a melhor coisa que saiu de X-Men da vida. Ah não, tirando os quadrinhos, porque tem muito quadrinho bom também. Né? Não, eu tô falando de outras mídias mesmo. E pra abordar o último episódio que a gente fez, que foi o depois da hype da E3... Eu vou ler aqui um comentário que esse vai gerar bastante discussão só pra gente poder fechar, né? Pra não ficar muito longo. Uhum. É um comentário do Pedro Valente, esse rapaz polêmico. Não leia o comentário inteiro, é um comentário bem longo. Vai ter. É agora. Ixi, vai ser louco. Tá, eu vou ler aqui mais ou menos. Ele basicamente fala... ele vai destrinchando algumas coisas do podcast. Vamos por partes. Por partes, isso. Ele vai destrinchando algumas coisas do podcast, que é o Sunday 28, que a gente fala da E3, isso depois da hype. A gente foi meio polêmico nessa... pelo menos eu acho que eu fui. Uhum. Depois desse podcast, depois da hype da E3, porque várias coisas que muita gente gostou, a gente foi falando que, não, na verdade não é assim. Foi engraçado. Eu tava comentando com um amigo meu que... Foi engraçado porque eu trouxe... quando a gente começou a fazer o podcast, eu pensei, eu vou falar o que eu tenho na cabeça sobre o negócio da Sony, que é uma reclamação, é uma leve reclamação sobre o... Calma aí que tem um cara andando de skate aqui. Ah, não. Ok. Skate. Eu não sei se vocês ouviram no... Escutei. Não, eu nem liguei. Vai. Pois é, eu tinha essa reclamação que eu queria fazer e... E aí eu pensei, poxa, eu vou ser meio negativo nessa, na minha, quando eu falar sobre a conferência da Sony. E aí eu cheguei lá pensando, não, porque eles anunciam coisa daqui a muito tempo. E aí vocês dois metendo um pau na competência. Eu, caraca, calma, gente. Eu tinha minha reclamação, mas agora eu vi que eu era a reclamação mais positiva lá. Vamos lá. Ele basicamente fala pra gente parar de defender o Inafune, porque por mais que a gente esteja, que ele esteja empolgado com o Record, que é o jogo que o Inafune tá trabalhando lá nos designs dos personagens, a HUD e a arte dos elementos de interface de usuário, de forma geral, preocupam um pouco o Pedro Valente. Então, eu nem liguei pra isso, sabe? Eu nem vi isso no trailer, eu vi só o cara pulando um mortal e atirando nas coisas lá. É, eu vi algumas das mecânicas que já usaram em Metroid Prime, achei bacana e vi que o jogo tem potencial. E, tipo, é só isso que dá pra falar. É, e o potencial, e eu vejo potencial na parte da galera da Retro Studios, como eu disse na outra vez. Também acho. O Inafune podia ser nada. Eu ainda confiaria na parte da Retro Studios. Fora que o Inafune, Fred. O Inafune não tá fazendo o jogo, ele tá fazendo o design de alguns personagens. Uhum. Aí. É, e que é o que ele faz, né? A gente acha muito que ele faz game design, mas ele faz o design de personagens. E outra, ele tá falando da HUD do jogo, mas assim, o que mais muda em qualquer jogo na produção é HUD e é a parte... Isso é verdade. Então, assim, pode ver, até jogo da Nintendo mesmo, que a gente comenta muito, você vê que todo jogo da Nintendo é muito diferente a versão que eles mostram, tanto em E3, trailer, quanto em beta, quanto a versão final do jogo. É outra coisa. Com certeza, é outra parada. Então assim, eu acho que o que você menos tem que se preocupar com o jogo é a HUD do jogo quando eles anunciam. É, com certeza. Aí ele fala que o Sea of Thieves não é o que eu descrevi, eles mostraram na E3 somente um aspecto do jogo da Batalha Naval, mas vão haver outras atividades piratescas. A gente comentou isso, né? Tipo, eu falei, eu achei estranho porque eu acho que é justamente o que a gente fez no podcast, foi dizer só isso, né? É, eu falei, gente, eu acho que o jogo não é só aquilo, mas eles mostraram só aquilo e eu achei legal. Aí, se eu não me engano, um de vocês dois falou, não, realmente, tem mais coisa. Então, vocês complementaram. Aí, pra não enrolar demais, ele falou bem assim, a conferência da Sony foi a melhor em execução, acho que é isso que as pessoas elogiam, a execução do evento em si foi muito boa. A Sony aprendeu que o lance é gerar buzz, hype, não necessariamente apresentar o que vai sair naquele ano. Eu concordo, deixa eu terminar o comentário dele. Foi mal. Como alguém disse ano passado, a Sony fez... Como é que é? Não entendi o que ele disse. Tá faltando uma vírgula aqui, sei lá. Assim, como alguém disse, ano passado ela fez... Acho que é assim. Lembra aquela coisa que vocês amavam? Trouxemos de volta. E aí esse ano foi. Olha só o tanto de coisas novas aqui. Mas aí, isso aqui que ele falou, essa primeira parte do comentário sobre a Sony, entra na crítica do Vitor, que eu concordo completamente. Tipo, olha só aquelas coisas que vocês amavam. Trouxemos de volta. Pra daqui a 3 anos. É. Tipo, é isso, sabe? Tipo... Ah, isso foi no ano passado, nesse ano a mesma coisa. Olha, tá vendo? God of War voltou, God of War. Pra quando? Ninguém sabe. E aí, dois dos 20 jogos que eles mostraram foram... Pra esse ano. É, pra esse ano ou pros próximos 12 meses lá, sei lá. É, isso. Last Guardian e algum outro. Horizon. Aí ele fala que não concorda que o mérito da Sony é só manter o status quo, mas isso é uma discussão inteira que inclusive propõe o termos. Não acho que seja só... O mérito, que esse seja o único mérito dela, mas é um dos. Um dos méritos da Sony é manter o status quo e o pessoal que é mais conservador assim, de videogame, que quer jogar o jogo no controle, que quer aquela experiência lá pra sempre, tipo, é o que o pessoal defende, entendeu? É. Aí ele falou um negócio aqui que eu não vou nem discutir, ele falou que The Last of Us é um jogo fraco. Olha esse cara. Só isso, olha a coisa que eu falo. Aí ele falou que Zelda é amor, Sony podia mostrar o que fosse, mas não dá. Ainda mais considerando esse Zelda que tá vindo cheio de criatividades. E quem tá financiando o novo jogo do Kojima é a Sony. Faz sentido eles se apropriarem do momento. Aí falou, Fred não manja de Kojima. Kojima, ele coloca as coisas para as pessoas gerarem especulações, teorias malucas. E essa é uma das coisas mais divertidas de ser fã do cara. É. Ele falou que o Guilherme Del Toro era ruim também. É, não, vamos lá, por partes. Eu até comentei com ele, espero que eu não tenha ficado chateado. Eu falei que, cara, tanto pra filme quanto pra jogo, você não precisa ser especialista na hora de ver um trailer e entender o que tá acontecendo. O fato é que o Kojima, ele é muito mais overhyped do que ele deveria ser. É isso na minha opinião. Eita. Porque ele mostrou uma parada que, tipo, não é nada. É o Norman Reedus deitado no chão e ok. E um monte de gente que já começou a especular, falando que não sei o quê. O Kojima é um gênio. Cara, não acho que seja. Eu acho que assim, ele fez algumas coisas que podem ser consideradas geniais, mas a apresentação dele nessa E3 não é uma delas, assim, nem de longe. É, exatamente. Ele foi. Eu não acho que precisa. É, eu nem acho precisa, que eu acho que ele precisa. Não é que. Eu acho que foi muito maior do que realmente foi, né? As pessoas fizeram parecer ser algo muito mais cabuloso. Aí, foi, como eu disse, foi simbólico. Ele não precisava mostrar nada demais. Ele podia só subir no palco e falar fuck Sony. Fuck Konami. Vai se fuder, Konami. Aí o povo ia aplaudir de pé. Mas... E o trailer foi mais ou menos isso. Foi mais ou menos um vai se fuder Konami, só que... Olha eu aqui com o Norman Reed fazendo no meu jogo, é verdade. Aí ele fala que o Guillermo del Toro é ruim, é só um dos meus diretores favoritos e um dos mais geniais do cinema, mas tudo bem, né? É, você cala sua boca, não, me mentira. Spider-Man pelo Insomniac, com supervisão da Marvel, que está mudando o seu approach em relação a mídia de games. Legal, ok. Uhum. Horizon vai ser massa, Fred, para de ser hate. Eu não tô sendo hater. Tá eu não sendo tô hater, sendo hater sim. Vitor. Tá sim. Obrigado. Tá bom então. VR vai vingar, mas vai se popularizar só em uns 5, 6 anos. Não sei, cara. Não sei de nada disso aí, não. Playtonic jogou na Treehouse, vi isso aí daí não. Quero links. Realmente, eu errei. Então, não, na Treehouse não teve. Da Playtonic, mas teve bastante Playtonic no evento em si, na E3, né? Inclusive teve gameplay pra E3 dos backers e tal. É porque a Playtonic foi em algum lugar, e aí eu acabei me confundindo. Acho que não sei se ela foi pra. Polygon, pra, sei lá, ela foi pra algum desses canais aí, ela jogou ao vivo e explicou um monte de coisa, tanto que teve uns vídeos de gameplay, né, bem legais, assim, que o Alexandre, até o Alexandre que me mostrou, e o jogo parece estar bem bacana mesmo. Ah, enfim, basicamente isso, aí eu respondi lá embaixo, depois ele respondeu de novo, e o que vocês acham desses comentários todos dele? Achei legal, obrigado pelo comentário. Foi bom, foi bom o engajamento dele. Eu ouvi o podcast todo e comentou. Eu gosto muito do fato, tipo assim, a gente tava review do comentário dele, né? Mas justamente isso, eu gostei dele ter comentado e do fato dele ter comentado o podcast inteiro, né? Que é interessante ver a opinião de alguém sobre as coisas que a gente tava falando, né? Ele comentou lá embaixo também, ele falou bem assim, voltei pra falar que Mario Galaxy teve um impacto imenso e chamou a atenção de toda a indústria, sim. Rapaz, ganhou o GOT em quase todas as publicações e vocês estão viajando aí que não teve essa importância toda. Na verdade foi o Alexandre que falou. Não, eu falei, calma aí. Eu falei que não teve atenção, mas ele não teve atenção, quando eu digo, de venda. Mario... Compara com o Super Mario Bros. New Super Mario Bros, que é um jogo o mais simples possível, básico, genérico quase. Vendeu 10 vezes mais. Vendeu 10 vezes mais, pois é, isso é um problema. Eu falo é o seguinte, eu acho que... Que anuncie o novo Mario Galaxy, ele não vai causar tanto impacto. É que eu acho que o negócio quanto esse Zelda. É que eu acho que o negócio do Mario Galaxy é que ele não causou hype pra quem não era fã de Mario. Porque, O negócio desse Zelda tá causando. Falando de Zelda, pô. Eu acho que esse é o Zelda que mais fez sucesso de todos, sabe, no anúncio. Eu acho que nem o Twilight Princess na época gerou tanta hype. Exato. Esse é o Zelda que quem não é fã de Zelda tá louco pra jogar também. É um absurdo, assim. Ele comenta também que o mapa de Zelda tá sendo especulado em 360 km², e o Xenoblade Chronicles X foi mais ou menos 400 km². Ou seja, o mapa de Xenoblade Chronicles X é maior do que o de Zelda. Mas é o que eu falei. Mas ainda assim, o do Não adianta só ser maior, é isso que a gente tá falando. Mas aí que tá. Não sei porque a gente começou essa discussão pra começo de conversa. Coisa rápida. Não quero falar se é cheio ou se é vazio o mapa, só que é o seguinte. O mapa de Xenoblade Chronicles é um mapa extremamente gigantesco. E ele é também extremamente gigantesco porque você cruza o mapa com um robô gigante. O que faz com que o mapa fique basicamente menor. Já que você é maior, o mapa fica menor. E você voa, ou então você vira um carro com um robô e você pega uma velocidade muito, muito alta. Pra o mapa do Zelda, em que você corre e você monta em animal ser quase do tamanho do Xenoblade, quer dizer que esse mapa é estupidamente gigantesco. Não, mas assim, vai ter Warp Zone também, né, cara? Não, mas, tipo, eu não falo que vai ser chato, eu tô dizendo que realmente é muito grande, velho. E se for verdade isso aí, eu acho que aquele comentário do Red, de que aquilo era 1% do jogo, pode ser verdade, né? Você que tava falando que não. Não, então. Eu acho. É exatamente agora isso. Você mudou de ideia. Não, não, não, não. É isso que você tá falando. Não, eu tô dizendo que é o seguinte, que eu não acreditava que ia ser um mapa tão grande, mas se realmente tá sendo cogitado que vai ser desse tamanho que o rapaz falou, então é algo estupidamente gigantesco mesmo. Ok. E Xenoblade é amor, falei. Próximo. É bom, mas eu só... A gente tava... A gente entrou numa discussão que eu não... Que eu não é, então. Vai, segue. É, não basta ser grande, o mundo tem que ser cheio também. É só isso que eu quero dizer. Exatamente. E não cheio de monstros, cheio de coisa pra fazer. Não é só ficar andando e ver o cenário, não. Gente, joga Red Dead Redemption, vê lá como é que é e entende o que, é que a gente tá falando. Pois é, eu gostei do comentário do Pedro, como a gente disse, bem engajado. É, eu achei engraçado que quando ele falou coisa polêmica, ele botou um iconezinho do cara com o bracinho pra cima lá, que é um... Ah, é verdade. É, junto. É um meme aquilo ali, aquilo é meme, né? Ele sabe que o que ele falou polêmico. É polêmico, então... É verdade. Enfim, assim, a gente não pode ler todos os comentários, mas em voz alta, porque a gente lê todos os comentários. É, e eu respondo vários também. A maioria deles estão no próprio... Eu respondi tudo. Só mandar um abraço, um salve aí pra quem comentou, o Caio, o Luan, Thiago, Carlos, a Gabriela, o Carlos Eduardo barra Cadu, o Antônio. O Ricardo Sato Satinho, que comentou um tempo atrás também. Ele pediu pra gente falar sobre o Capitão América lá, e a gente ainda não falou. É verdade, não falou. É, mas o Antônio! Não é assunto, mas sei lá. Sim. É. Antônio, o Lucas Brum. Uhum. Pois é. E beijo pra vocês. Obrigado. Tchau, Cardoso. Comente mais. Eu ainda tô. Deixei aberto aí o hashtag Southern Podcast pra caso você. Se você manda uma pergunta, qualquer pergunta, quem ganharia numa luta entre Homem-Aranha e Batman? A gente vai discutir o podcast inteiro sobre isso. Mentira, talvez não, mas a gente vai... Qualquer pergunta... Desculpa, eu bati no microfone. Qualquer pergunta desse tipo, eu vou responder aqui... A gente vai responder aqui no coisa, no podcast. Tá bom, no coisa. No, fala no Twitter lá, hein? Hashtag Southern Podcast. No Twitter. Pois é, então um beijo pra todos vocês. Beijo, galera. Amo todos vocês. Falando em Flash, eu ainda sou uma das poucas pessoas, não sei se eu sou uma das poucas, mas pelo menos da gente aqui, né? Porque o Vitor acompanhava, agora não acompanha mais, mas da gente eu sou o único que acompanha o Flash, né? Uh-huh. E eu terminei de ver a segunda temporada lá, quando saiu o segundo episódio. É impressionante como eles conseguem deixar o meio da temporada morna. O início é muito bom, o meio é morno e o final é muito bom. Mais uma vez, o motivo é aquele que a gente sempre explica aqui no podcast, que uma série de TV aberta que tem 20 e poucos episódios, os caras têm que dar um jeito de segurar a onda, né? Porque tem episódio demais, então não tem como desenvolver a história. A não ser que seja um Lost da vida, que os caras fizeram uma fórmula excelente. Mas o Flash não vai pra esse lado. Ele é caso da semana e é porque é. Mas no final, os caras esquentam de um jeito que os episódios ficam muito bons, cara. E eu vou só falar uma coisa pra vocês. O último episódio da série Flash, sem muitos spoilers, vou só falar uma coisa. Flashpoint Paradox. Só isso. Uhum. Oh. A gente tava querendo Flashpoint Paradox no cinema. Pô, seria legal se adaptassem o filme, velho. Vai acontecer na TV. Ah, tô ligado, caraca. O início ligado. Do Flashpoint Paradox é o último episódio da segunda temporada do Flash. É o início já, tipo, começa ali. E aí a terceira temporada vai ser Flashpoint Paradox. Quero ver. Interessante, cara, muito interessante. É só isso mesmo, tipo... Tá. Flash dá, tem tanto pano pra manga que... Os caras têm que saber aproveitar isso no cinema também. Tipo, cinema tem mais orçamento, o cara vai ter a Liga da Justiça pra trabalhar junto com o Flash. Tipo, vai ter grana, vai ter o Warner, vai ter audiência. Você tem que fazer direito, cara. Tem que fazer direito. A única coisa que segura meu interesse, assim, porque esse uniforme eu não gostei muito, o ator, o Ezra Miller, eu não sou muito fã dele. Eu gosto dele, mas eu não sou, não sei, eu não sei, eu tenho algum preconceito. Pá pá Melhor música, velho.